Às vezes, a ansiedade e o estresse tomam conta da gente. E mesmo se não somos tão ansiosos, nossa cabeça às vezes fica com milhões e milhões de pensamentos. É difícil dormir, relaxar e viver normalmente. Se você tem sofrido com ansiedade e estresse, se pensa demais o tempo todo, se rola na cama pra lá e pra cá sem conseguir dormir, ou se não consegue controlar seus pensamentos e emoções e não tem muito tempo no seu dia para nada, nem mesmo para a pessoa mais importante na sua vida, que é você, então eu tenho um convite para você. Eu preparei o nosso primeiro encontro online, uma aula gratuita, onde eu te ensino a parar de sofrer com tudo isso. Clique no link aqui embaixo, no box de informações, para se inscrever e participar do nosso encontro. Te vejo na aula. Namastê. Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia num sono profundo e tranquilo em mais uma experiência 8D, como vocês tanto pediram. Para esta experiência, é melhor escutar de fones de ouvido, de preferência bons, para você aproveitar a técnica 8D da melhor forma possível. Mas se não for possível utilizar fones, tudo bem, você ainda pode escutar este áudio e relaxar da mesma forma. Vamos começar a meditação com história. Deite-se em uma posição confortável. Você está aqui e agora, neste exato momento. Longe de qualquer perigo, qualquer problema. Está confortável, seguro e pronto para relaxar, para descansar e para dormir. Inspire profundamente e lentamente pelo nariz. Segure um pouquinho e solte pela boca, soltando seus medos, preocupações e problemas. Você está agora protegido, livre dos seus problemas, leve e sem preocupações. Você sente os seus olhos ardendo suavemente de sono. Suas pálpebras vão ficando pesadas, pesadas. Até que você não aguenta e deixa os seus olhos se fecharem. A sua atenção está agora completamente na minha voz. Eu vou contar de 10 até 0 e a cada número você vai caindo mais e mais profundamente em um estado de relaxamento e conforto. 10, 9, 8, entrando mais e mais em um estado de relaxamento. 7, 6, 5. 4. Sentindo seu corpo completamente relaxado. 3, 2, 1, 0. E seu corpo se encontra em um profundo estado de relaxamento e conforto. Você está navegando em um barquinho, em um mar calmo, tranquilo, de águas cristalinas. O barquinho é muito seguro e você se sente protegido. O vento salgado bate em seu rosto, levantando todo o seu cabelo para trás. O cheiro do mar gostoso, o sol suave aquece a sua pele, e você vai observando por baixo da água turquesa peixes de todas as cores e tamanhos nadando aqui e ali. Lindos corais enormes. O céu azul sob sua cabeça. É tudo tão lindo. A natureza te traz uma energia boa e você se conecta com ela, enquanto seu barquinho continua a navegar. E você se sente relaxado. Mais à frente, você começa a enxergar um pedaço de terra. Uma ilha vai se formando bem na sua frente. A areia branquinha. Um pedaço bem verde, cheio de árvores e mata densa. E a água, que vai ficando cada vez mais turquesa e cristalina ao se aproximar da ilha. Você nunca viu um lugar tão bonito. O barquinho vai se aproximando da ilha, até que ele para e você desce pisando na água que está morninha, quentinha, muito gostosa. Você aproveita para nadar um pouquinho, já que a água está tão boa. A água salgada dessa ilha especial parece limpar o seu corpo, de dentro para fora. Ao nadar e mergulhar, você sente o seu corpo se limpando, deixando ir, através da água do mar, tudo que não te serve mais. Seus medos, seus traumas, suas mágoas e ressentimentos. Suas dores, seus complexos, toda a tristeza, inseguranças, e também qualquer doença, qualquer incômodo. Qualquer coisa que possa te machucar, te deixar mal, física, emocional ou espiritualmente. Seu corpo vai ficando limpo, leve. Você vai sentindo tudo isso indo embora pela água. E assim que você sente o seu corpo limpo e leve, você visualiza um arco-íris bem em cima de você. Lindo! De cores fortes. O arco-íris mais lindo e colorido que você já viu. Você olha para cima e aprecia essa linda vista do mar turquesa clarinho, o céu azul. E um arco-íris tão colorido e vibrante nessa ilha de areia branquinha. Você percebe que o fim do arco-íris está bem próximo, pertinho de você. Então você nada até ele. Vai nadando, sentindo a água quentinha, mergulhando. E chega no fim do arco-íris e toca nele. E você observa que ao tocar em cada cor do arco-íris, você vai recebendo energias positivas que vão preenchendo tudo aquilo que foi limpo do seu corpo ao nadar. Você sente amor puro entrando pelo seu corpo. tarde. Abundância. Prosperidade. Sabedoria, tranquilidade, intuição. Tudo isso vai entrando em você pelas cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta. Seu corpo vai se preenchendo de tantos sentimentos bons, de tanta energia positiva, de tantas coisas boas. Você sente seu corpo vibrar e se sente tão bem como nunca se sentiu. Depois de um tempo, você se sente totalmente recarregado e pronto para explorar a ilha. Então você vai nadando novamente até chegar na areia em terra firme. Você acha uma toalha sequinha e macia em um canto na areia branca e enxuga o seu corpo. E então você começa a caminhar pela areia, seguindo uma trilha entre o mar e a floresta verdinha. O mar à sua direita, com suas ondas calminhas e tranquilas, e a floresta à sua esquerda, com árvores grandes, flores coloridas, passarinhos lindos e cantantes. Sentindo a brisa que bate em seu rosto, enquanto seu barquinho vai ficando para trás. Você continua seguindo a trilha, observando a natureza maravilhosa, os passarinhos cantando em seus ouvidos, a brisa batendo. E você encontra uma oca vazia em uma clareira no meio da floresta. Você está tão cansado pela viagem tão longa que decide entrar para descansar um pouquinho. Tem uma cama limpinha e quentinha aqui dentro. Então você se deita nela e deixa o seu corpo pesar em direção ao confortável colchão. Depois de tanto limpar o seu corpo de dentro para fora e de tanto ganhar energias e coisas tão boas, seu corpo está um pouco cansado e precisa processar tudo isso. E seus olhos já estão ardendo de sono. Você sente um soninho bem gostoso aqui dentro da oca escurinha e protegida. E você então permite que seu corpo relaxe e que seus olhos se fechem. E agradece muito por este momento, por ter ganhado de presente essa renovação do seu corpo, da sua energia, e por ter conhecido um lugar tão lindo, tão maravilhoso. Você vai deixando seu corpo relaxar, pisar em direção ao chão. Você relaxa o topo da sua cabeça, o seu rosto, todos os músculos do rosto, a boca, a língua, a garganta, o maxilar, a nuca, o pescoço, os ombros, os braços, as mãos, os dedos das mãos, o tórax, a barriga, as costas, suas pernas, seus pés, os dedos dos pés, seu corpo está extremamente, completamente relaxado, confortável, seguro, tranquilo e sereno. E